olha o bem, quem planta o mal, colhe o mal. Não é porque tem um instinto que tem que ser criminal. A vida é um relógio em contagem regressiva. Então não perca tempo, não perca tempo, viva. Faça tudo o que queira fazer, pois não sabemos quando vamos morrer. O destino a Deus pertence, mas tem que correr atrás e colocar em prática todos os seus ideais. Se o seu sonho e objetivo então se realizar, ou prefere morrer sem ao menos tentar, não esqueça que correr pelo bem é mais seguro. Ainda é tempo, você pode escolher o seu futuro. Você pode escolher o seu futuro. Então escolha. Porém, somente Deus nos guia o caminho da verdade. O sistema é o berço, o ninho da maldade. Pra quem vive, convive com o crime sempre a teu lado. Desenvolve um instinto que deve ser controlado. Nunca roubei, o crime atrai poder e dinheiro no bolso. Eu prefiro ficar na paz, quebrando o cu de gambé maldoso. Agiliza, meu irmão, não adianta ficar parado. Reclamando da vida, injuriado, indignado. A maioria sem trampo, aqui na periferia. Seu destino depende da sua correria. A solução dos seus problemas não vai cair do céu. Se entregue à malandragem, grife na do outro réu. Correr pelo bem, repita, é certo e mais seguro. Não queira ser outro número fechado atrás do muro. Você pode escolher o seu futuro. Assim resolve o problema. Combater a violência com violência é uma viagem. Eu quero que me mostre sua coragem. Sacode a cabeça pra ver se pega no tranco. Corajoso não se arma, sequestro, assalto a banco. Entenda, abra os olhos em frente à realidade. Você é forte, não sinta por si próprio piedade. Não encara um trampo, mais do crime é suicídio. Eu prefiro um emprego que morar em um presídio. Saudade social, só com ré que eu aturo. Acabando o seu tempo, então escolha o seu futuro. Te ajudar, minha consciência tá limpa. Os demônios do inferno estão tirando para o ímpar, disputando sua alma. Então trave uma guerra pra continuar vivo e não debaixo da terra. Você me pertence, sua alma eu confisco e estou feliz por você não ter aceitado a Jesus Cristo. Nada te faltará se o Senhor é teu pastor. Sua vida é única, não desperdice, dê valor. Quando a tampa se fechar, muita gente vai chorar. Por um mano de atitude, honestidade é sua virtude. Sincero, humilde, sua mãe se orgulhou de ter te dado a luz no dia que ela te gerou. Então corra pelo bem, deixe de lado a malandragem. Aceite Jesus, então me mostre sua coragem. Continua vivo, pra quê? Pra onde vai te livrar? E não debaixo da terra. continuar.